Rádio Jornal continua evoluindo e melhorando a programação para deixar você mais informado. Além de nos acompanhar pela M1210, você também pode conferir e participar do nosso conteúdo através das nossas redes sociais. Você pode realizar denúncias, acompanhar os nossos bastidores, assistir às entrevistas em nossas lives, participar das enquetes e nos enviar sugestões. Acesse agora o nosso Facebook, Rádio Jornal Garanhuns, e também o nosso Instagram, @ Rádio Jornal Garanhuns. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Você está ligado na rádio mais ouvida do Nordeste. Rádio Jornal, uma empresa do grupo JCPM. Alô, você ouvinte da Jornal. Eu, Eduardo Peixoto, te convido de segunda a sábado para acompanhar a Supermanhã. Você sabendo de tudo. De segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Em pesquisa realizada pelo Instituto Sem Sigma, a Rádio Jornal Garanhuns é líder de audiência nas frequências AM e FM. Mais do que comemorar, estamos aqui para agradecer a Garanhuns pelo primeiro lugar em todos os horários. Com a gente nas primeiras notícias do dia. É a Ronda Policial, Rádio Jornal Garanhuns AM. Na hora do almoço, está no ar o Edição do Meio-Dia. Batendo aquele papo. Começando o consultório aqui na Rádio Jornal de Garanhuns. Compartilhando cada momento. Porque para nós é muito bom saber que somos a sua melhor companhia. Rádio Jornal Garanhuns, líder de audiência nas frequências AM e FM. Definitivamente na nossa frente. Só você. A primeira a chegar, a primeira a tocar, é informação em primeira mão. É você em primeiro lugar, ligado em toda a região. Rádio Jornal na nossa frente, só você. Rádio Jornal na nossa frente, só você. Entretenimento, esporte, cultura, informação e utilidade pública. Na nossa frente, só você. De segunda a sábado, a Rádio Jornal Garanhuns apresenta a Ronda Policial segunda edição, das 9 às 10 horas da manhã. As principais informações de Garanhuns e todo o Agreste pernambucano. Conto com sua audiência. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Informação, serviço, você precisa saber. O consultório do Rádio Livre. Laboratório Citocore, descontos especiais para quem não tem plano de saúde. Citocore 999317127. O Orquimed, mais de 10 especialidades e serviços médicos para você. WhatsApp 3025-2272. Doutor Célio Cabral, cardiologista, em Garanhuns, atende na Clinical Center e em Bom Conselho, na Clínica Santa Terezinha, com consultas cardiológicas, eletrocardiograma e ecocardiograma. Rádio Jornal. Na ocasião da perda de um ente querido, preste a sua última homenagem na Rádio AM mais ouvida da região. A Rádio Jornal disponibiliza um atendimento personalizado e diversos formatos de anúncios fúnebres. Além do atendimento por telefone, é possível passar as informações de forma presencial na sede da Rádio Jornal. Se preferir, ligue em nosso telefone 87-3762-7242. Alô, Garanhuns, da Arte de Saudade, também aqui na Rádio Jornal de Garanhuns. Você foi a maior das minhas amarguras e vive até hoje na minha loucura. As mais belas músicas do passado estão de volta no Tarde de Saudade. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. Não esqueça, Tardes de Saudade, às 17 às 18 horas, também aqui na Rádio Jornal de Garanhuns. Receba as flores que lhe dou. Imperdível. E em cada flor um beijo meu. Rádio Jornal está com uma novidade. Agora você pode levar sua rádio favorita dentro do bolso. É o aplicativo da Rádio Jornal. Além de poder acessar no site, você também pode ouvir sua programação favorita através do aplicativo. Entra agora na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, e busque por Rádio Jornal. Baixando, você escolhe qual programação ao vivo você quer acompanhar. É só escolher entre Recife, Caruaru, Limoeiro, Pesqueiras, Garanhuns ou Petrolina. E registrando sua conta, você pode fazer download de podcasts, selecionar notícias do seu maior interesse e mandar mensagens para o painel interativo. Tenha o melhor conteúdo a qualquer hora e lugar. Baixe agora no seu celular o aplicativo da Rádio Jornal. Tá na boca da gente, tá na boca do povo. Rádio Jornal é a rádio de todos. É informa, é notícia, ela faz e acontece. Rádio Jornal é a primeira, é a tal. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Não vou deixar de lado cultura e tradição. Maior que o Estado, eu sou uma nação. Ao mesmo tempo antigo e pós-modernidade, eu quero estar contigo. Amor não tem idade. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar. Agreste, litoral, sertão. Carrego no sotaque o pé de mandacaru. Virado nesse baque, eu sou maracatu. Virando na ciranda, preservo meu acervo. Na rua quem comanda, a festa é o freio. Jornal do Comércio de Comunicação. Atenção você, ouvinte da Rádio Jornal. Eu, Eduardo Peixoto, estou de segunda a sábado apresentando a Ronda Policial Primeira Edição, das 6 da manhã até às 8 horas, e sempre contando com sua audiência. Rádio Jornal na nossa frente, só você. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Música.